Meu bem, faça alguma coisa que possa me controlar. Eu sinto calor no peito, desejo de te encontrar. Tem coisas que acontecem, não dá para acreditar. O encontro do sol e a lua, o rio que desaparece.